Bom, vou conversar então com o Thomas Ortega, que já é nosso colega, amigo, queridíssimo. Já conversamos com o Thomas a respeito do blog dele, né, do Thomas Testando, falando a respeito, né, desse trabalho. Na verdade, nossa primeira conversa com o Thomas foi a respeito da coleção de máquinas de lavar, uma coleção bem inusitada, chamou muita atenção a entrevista. Depois falamos também sobre o Thomas Testando. O Thomas agora levantou uma outra questão também, que é a respeito de alguns produtos, vamos chamá-los de eletrodomésticos, você me corrija, Thomas, se eu estiver errado, se é esse termo mesmo, e derrubar alguns mitos. Primeiramente, boa tarde, Thomas. Boa tarde, Cris, tudo bom? Prazer estar aqui contigo de novo. Prazer é todo meu em recebê-lo aqui, Thomas. Nós conversávamos, Thomas, aqui rapidinho e a respeito dessa questão, desse alguns mitos, vamos falar assim, primeiro, da cozinha. Nós sabemos que existem muitos produtos aí que os brasileiros ou não têm acesso, ou não sabem como usá-lo, ou nem sabem que existe aqui no Brasil. Nós começávamos a abordar alguns deles, né? Por exemplo, um triturador, exatamente, né, da pia de cozinha. Exatamente, o triturador, né, de lixo, ou a própria lava-louças, o forno pirolítico, que é o forno com o programa autolimpante, que incinera toda a sujeira. Aliás, eu estava acompanhando outro dia, inclusive no seu blog e pelas redes sociais também, você falando justamente a respeito desse forno. É um comentário que você fez a respeito desse forno. Ele é útil mesmo? Como é que é isso? As pessoas falam forno pirolítico. Nossa, o que que, né? Como é que surgiu isso? É, exatamente. E até esse assunto surgiu numa rede social, até com um grande amigo nosso, Marcelo Valente. Exatamente. Que postou a foto de um peru, que ele comprou um peru enorme, lindo, maravilhoso, mas depois que ele assou, virou um franguinho. Um franguinho. Ele encolheu muito, ele encolheu demais. Então, aqui no Brasil, nós, tudo bem, temos o costume do peru de Natal, mas não chega nem perto do costume do peru nos Estados Unidos. Exatamente. Que é o peru do Dia de Ação de Graças. O mesmo, e o do Natal, que são enormes, exatamente, né? Exatamente. Então, os americanos, nesse ponto, eles são muito mais avançados que nós. Até porque os consumidores exigem isso. Então, os fornos americanos, eles têm programas específicos para o assado do peru. Ele injeta vapor para evitar que o peru encolha. Mas então acontece mesmo isso? Acontece. Não, não tem nada de errado com a ave em si, mas é porque a maneira de assar, vamos dizer, a tecnologia que tem ali acaba encolhendo a carne. Exatamente, é isso? Exatamente. Eu, como chefe de cozinha, até sei bem disso, a temperatura do forno vai influenciar, a distribuição do calor no interior da câmara do forno também vai influenciar. É o caso daquele bolo torto que assa mais de um lado, fica mais dourado do outro. Você acha que é o fogão que está torto, né? Exatamente. Não está nivelado, exatamente. Isso mesmo. E também o assado perfeito de carnes grandes, como aves ou cortes grandes de carne vermelha, também o forno influencia muito. Não é só o cozinheiro, o forno tem... É o caso do nosso amigo, ele é um excelente cozinheiro, eu particularmente já comi as comidas feitas por ele, ele é um excelente cozinheiro, mas o forno não ajudou. Então, ele é só num forno comum. Ele é só num forno comum, fabricado aqui no Brasil. Aquele forno que todo mundo tem em casa, sabe? E isso dá uma grande diferença no resultado final. No caso dele, infelizmente, foi uma diferença negativa. Sim, porque o peru se transformou ali, como você falou, num franguinho, né? No isso, frango. Virou um pintinho, praticamente. É um pintinho, né? Muito do Michuruca. Qual é a dica, Thomas, que fica, então, para... Então, infelizmente, aqui no Brasil, são poucos os modelos de forno que possuem essas características, como injeção de vapor, que é o que nós profissionais chamamos de forno combinado. Além da alta temperatura, ele injeta vapor também. Esse vapor vai evaporar durante o assado e evitar que a água do alimento, ou a água da ave, evapore. E aí ela não vai encolher. Tem os fornos de convecção, que também são excelentes, ajudam muito. Usuários profissionais, vamos pegar uma padaria, por exemplo, 100% delas usam forno de convecção. E por que não usar o mesmo em casa? Se pegar qualquer forno americano, até o modelo mais barato, mais simples, ele dispõe de convecção. E aqui no Brasil, infelizmente, não. Até porque os consumidores, por não conhecerem, acabam não exigindo que os fabricantes ofereçam esses produtos. É, então, e aí às vezes as pessoas costumam pensar, não, isso aí é só para uso industrial, e na verdade... Não, ajuda muito. A gente pode ajudar a usar em casa, né? Especificamente no caso do forno de convecção, é até uma tecla que eu vivo batendo nas redes sociais, aqui no Brasil agora tem aquela modinha da fritadeira que não usa óleo, a famosa air fryer. Exatamente. E o forno de convecção consegue substituir uma air fryer com exatidão, porque a air fryer nada mais é do que um forno de convecção com um formato diferente, em forma de eletroportátil. Mas, se eu já tenho o espaço da cozinha que está sendo ocupado por um forno, para que eu vou perder mais espaço com mais um aparelho? Claro. Eu posso simplesmente ter um forno melhor e cumprir as duas funções. Mas aí, para isso, as indústrias precisam disponibilizar para o uso doméstico também. Disponibilizam, como é que tá? Exatamente. Já disponibilizam, aqui no Brasil existem, todos os fabricantes têm seus modelos de convecção. Mesmo para uso doméstico. Mesmo para uso doméstico. Tem seus modelos pirolíticos também, que já vou entrar no assunto, que é uma maravilha também, que pouca gente conhece. Mas assim, como poucas pessoas compram, o preço acaba ficando muito mais alto, porque a demanda é menor. E eles, de alguma forma, têm que cobrir o custo de produção. Então, se mais pessoas comprassem esses produtos, o preço, com certeza, baixaria bastante. Ele ficaria mais acessível a mais pessoas e até os fabricantes poderiam lucrar muito mais. E o forno, esse forno pirolítico, como é que é isso? Então, o forno pirolítico. O nome até é pirolítico, vem do termo pirólise, né, que é a limpeza por fogo, a queima. São fornos com uma característica especial. Eles têm um isolamento térmico mais reforçado, e eles permitem atingir temperaturas altíssimas, tipo 800, 850 graus, durante o ciclo de limpeza. O ciclo de limpeza demora cerca de 4 a 6 horas. O forno aquece essa temperatura extrema, todo o interior do forno chega a ficar incandescente, e toda a sujeira, respingos de gordura, enfim, tudo aquilo que cai dentro do forno fica aquele queimadinho nojento e horrível de limpar. Quem já teve que limpar forno alguma vez sabe como é horrível. Todos esses resíduos são incinerados, viram cinza. Então, depois que o forno esfria, é só pegar ou aspirador de pó ou um pano úmido, passar no fundo do forno para recolher a cinza. O forno fica como novo, sem trabalho nenhum. E ele é a mesma coisa que esses fornos autolimpantes, normal, que nós, dos fogões que nós costumamos... Aqui no Brasil, tem uma, no final dos anos 80, foi lançado o forno com revestimento autolimpante. Qualquer pessoa que tem um forno desse sabe que não é, não é bem assim, exatamente. Ele ajuda mesmo micro-ondas, um mesmo, não é exatamente assim. Não é 100%, assim, né? Ele ajuda um pouco, claro, um respingo de gordura, ele vai... o revestimento cerâmico autolimpante, né, que é uma espécie de cerâmica meio porosa, ele vai queimar, ele vai ajudar a queimar mais rápido essa gordura. Enquanto o forno tá sendo usado, ele vai reduzir o tamanho das manchas em até 50%. Então, se eu tenho uma gota lá de 5 centímetros de diâmetro, vai virar uma manchinha de 2,5 centímetros. Certo. Mas ainda vou ter que limpar. E o que é até pior, o revestimento autolimpante dos fornos, não posso usar nenhum produto químico forte, como limpa-forno e tudo mais. Então, a limpeza se torna ainda pior, porque vai ter que ser no braço, mesmo com esponjinha e muita força para conseguir limpar. Então, na verdade, então, o ideal mesmo seriam esses fornos pirolíticos, ainda não está disponível no Brasil também. Já está há anos. E, na verdade, assim, o preço ainda é alto porque a procura é pequena. Então, o que você fazer é incentivar o pessoal, né, principalmente quem, né, os adeptos da boa cozinha mesmo, né, que não só que eles só passam pela cozinha, aqueles que gostam de estar na cozinha para que adquiram e até para poder diminuir o preço, né? Claro, claro. E falta isso aí, falta o conhecimento do pessoal de que existe, eu percebo na minha casa, quando eu recebo convidados e tudo mais, as pessoas olhando o meu forno, nossa, mas que barulho é esse? O forno está injetando um jato de vapor fortíssimo lá dentro, ou então, já recebi visitas enquanto estava fazendo a limpeza, né, que... Claro, o forno pirolítico tem a desvantagem que durante o processo de limpeza, ele está queimando toda aquela sujeira, ele produz muita fumaça, a impressão que dá que está tendo um incêndio. Até já aconteceu um susto que aconteceu no meu prédio, foi de um vizinho achar que estava tendo um incêndio no meu apartamento, porque viu aquela fumaceira saindo pela sacada. E chamou o bombeiro e aí foi aquela... Não, chegou, não foi tão grave assim, mas chegou a alertar até você explicar. A equipe. Sim, mas do prédio. E essa fumaça, Thomas, que produz, ela se 20 minutos, rapidinho, 20 não minutos, deixa cheiro depois na casa? Fica um pouco de cheiro, mas é assim, são 20 minutos produzindo fumaça mesmo, sabe aquela fumaça preta? Que é a primeira limpeza, vamos dizer. Exatamente, assim. Exatamente, é o começo da limpeza, quando começa a queimar. É até engraçado, porque à medida que o forno vai sujando, vão formando camadas de sujeira. E a fumaça começa a lembrar tudo que você fez. Então é a fumaça com cheiro de churrasco, a fumaça com cheiro de bolo. De lasanha, isso, de algum tudo. Assado. Até chega a ser engraçado. Mas assim, é 20 minutinhos, depois ela dissipa rapidamente, não é suficiente para manchar teto, manchar parede e tudo mais, não é um incêndio. É uma característica da limpeza do forno. E mesmo assim, 20 minutos de fumaça, por mais que fique aquele cheiro na casa e tudo mais, é muito melhor do que ter que limpar o forno manualmente, que é horrível. Exatamente. E a respeito, a gente conversava também a respeito desses outros produtos, você me falando da máquina de lavar pratos, do triturador, o pessoal não sabe como usar, tem medo, às vezes não sabe, mas será que existe aqui no Brasil? Porque são pouquíssimas, eu pelo menos, como estava te falando, conheço pouquíssimas pessoas que utilizam esses produtos. É, né? O triturador de lixo, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, em toda a minha experiência, várias pessoas que eu conheço, frequento as casas e tudo mais, em toda a minha vida eu vim em três lugares, que é na minha casa, que sempre tive triturador, na casa da falecida Maricota Bassa, uma queridíssima, conhecidíssima daqui de Foz do Iguaçu, e ela sempre era muito moderna. Sim, também, ela tinha. Sim, avançadíssima, bem de vanguarda mesmo, né? E numa casa de sucos do Roger Savariz, que ficava na Avenida Brasil, Manga Rosa, famosa nos anos 80 e 90. São os três lugares que eu vi triturador. Claro, talvez existam outras residências, outras casas, pessoas que não conheço que também tenham. Mas, infelizmente, só esses três lugares. Novamente, comparando com os Estados Unidos, existem cidades nos Estados Unidos no qual o triturador de lixo é obrigatório. A prefeitura obriga que as pessoas tenham na casa. Porque esse aparelho simples, barato, ele reduz drasticamente o problema da poluição, o problema do lixo, a coleta de lixo da cidade, porque todo lixo orgânico, ele é simplesmente jogado no ralo da pia e vai para o esgoto. No esgoto, esse lixo também ajuda. O triturador, independente do que você colocar nele, pode ser um osso grande de costela ou um resto de comida, resto de macarrão, pão, enfim, qualquer resíduo orgânico, ele vai triturar em pedaços minúsculos. Eu sempre uso uma comparação com o grão de arroz. É um grão de arroz cru quebrado em 3 ou 4 pedaços. Quer dizer, fica ínfimo, né? Exatamente, é ínfimo, não causa entupimento e muito pelo contrário. Esses pedacinhos, principalmente de osso, enquanto eles estão indo pela tubulação de esgoto, eles vão esfregando as paredes. Então, eles ajudam a limpar as tubulações, não só da residência, como também da cidade. Então, a própria cidade acaba se beneficiando. E também tem a injeção das bactérias que ajudam a dissolver o esgoto. Elas digerem o esgoto. Então, antes mesmo de chegar à estação de tratamento, o esgoto já está sendo digerido. E em tempos, Thomas, em tempos de proteção ao meio ambiente... Não, o triturador só tem vantagens. Aconteceu uma época, alguns ambientalistas, por má informação, até no YouTube tem um cara aqui no Brasil assim, que acha um absurdo o triturador, porque precisa usar água. Sim, precisa usar água, mas é uma quantidade mínima. Sabe? É mais ou menos 1 litro d'água para cada 5 quilos de resíduos triturados. Então, e é diferente você pegar todo aquele resíduo e você enterrar ou simplesmente jogar. Exatamente, exatamente. Depois que o lixo é recolhido, para onde que ele vai? Para o aterro, né? Exatamente. O lixo orgânico no aterro sanitário, ele vai apodrecer, ele vai contaminar o meio ambiente e tudo mais. E esse mesmo lixo, sendo jogado no triturador, parando na rede de esgoto, a estação de tratamento pode transformar em adubo. Ou seja, ele vai ser útil de alguma forma, ele vai voltar a ser útil, é o lixo reciclado, o lixo orgânico reciclado. E também aqui em Foz, que nós temos a Super Itaipu, o pessoal a equipe do biogás, o lixo orgânico ajuda muito a produzir a famosa biomassa, que são as bactérias que digerem esgoto e produzem o biogás. Então, isso sendo aproveitado de forma consciente, que é com o uso do triturador, tem vantagens infinitas. Mas e o acesso ao triturador? Porque você, na verdade, as pessoas não têm conhecimento ou têm conhecimento e acham que é muito caro, que é inacessível, não é uma coisa que você vê exposto nas lojas. Infelizmente, aqui no Brasil ele não é famoso. Não tem essa cultura, senão vamos comprar, tem uma promoção de triturador, coloque um triturador na sua cozinha, uhum. Né? Infelizmente, aqui no Brasil ele é um produto caro ainda, custa cerca de R$3.000. Aqui em Foz tem algumas lojas que vendem, algumas lojas de materiais de construção, lojas que fazem cozinhas planejadas e tudo mais, elas oferecem o triturador de lixo. Tem os mitos, as pessoas pensam, o triturador precisa de uma tubulação especial, eu tenho que construir a casa já preparada para o triturador. Não. Não, vai com encanamento normal. É um encanamento comum, um cano de 40 milímetros comum. Até porque ele vai triturado, não é? Exatamente. E com a ajuda da água. Exatamente. O resíduo é tão pequeno, ele vira quase uma areia, não tem problema nenhum. Tubulações normais de qualquer casa que está construída há 20, 30 anos, recebem o triturador sem problema nenhum. O consumo de eletricidade é baixíssimo, tão baixo que não chega a ser percebido na conta de luz, até porque o aparelho é usado por alguns segundos. Sabe, 5, 10 segundos para uma trituração, por exemplo, dos restos de comida de um jantar de 4 pessoas. Sabe, então é muito rápido. Infelizmente, aqui no Brasil, eles ainda são caros, porque a demanda é muito pequena. Mas se novamente compararmos com os Estados Unidos, nós encontramos lá trituradores de lixo custando $19, $39, ou seja, uma diferença absurda. Gritante, né? É gritante essa diferença. É gritante. Né? E aqui no Brasil pode chegar isso também a partir do momento que as pessoas começarem a comprar mais. Você acha que falta, então, aí por parte dos fabricantes, né? Das lojas que incentivem, que divulguem mais falta, isso? Falta, falta um pouco. De cultura dos brasileiros mesmo em ter um produto assim em casa? Exatamente. É justamente esse fator cultura. As pessoas acham que é complicado, acham que é difícil, têm um medo de mudar e continuam seguindo com tradições até bobas. Como, por exemplo, aquela lixeirinha que é horrível em cima da pia para colocar o resto de comida. Que já foi, que é tão propagado, isso não deixa o lixeirinho em cima Daí da pia. Toda... Você também, como, né, como, uhum. Como chefe de cozinha, lixeirinho em cima da pia de jeito nenhum. É lógico, de jeito claro, nenhum. Exatamente, então... E as pessoas não mudam isso. Preferem manter a lixeirinha em cima da pia ou... Ao lado, chão, né? Tudo mais, se quiserem aumentar o padrão de higiene, mas mantém batendo na mesma tecla. Todo dia, tem que jogar o lixo fora, que senão vai começar a atrair insetos, claro. Começar a cheirar e tudo mais. Não, com o triturador de lixo, o lixo vai para fora da tua casa em segundos, logo depois de ser gerado, você não acumula o lixo. Descasquei uma laranja, joga a casca nele, já tritura, foi embora. 5 minutos depois, comi uma maçã. Jogo o meinho dela, aquela sementinha, dela, não dá triturou, lógico, claro, vai embora. Claro. Sabe? Então não tem aquela coisa de acumular lixo dentro de casa. É questão insetos, de jeito nenhum. Claro, questão de cultura mesmo, né? É questão de cultura. E o mesmo acontece com a lava-louças. Acho que não tem uma dona de casa sequer no Brasil que não fale aquela frase clássica. Fiz a unha hoje, vou estragar minhas unhas lavando louça. Não aguento mais lavar louça. Daí eu sempre falo, compra uma lava-louças. Daí eu começo a ouvir aqueles mitos. Mas a lava-louças não vai lavar direito. Mas tem louça que não pode colocar na máquina. Mas não vai lavar panela. Mas se eu tenho que enxaguar a louça antes de colocar na máquina, já que eu tô ali, eu já pego e lavo de uma vez. Sabe? Então, tudo isso é mito. Lava louça foi feito para lavar. Qualquer lava... O Brasil, pelo menos isso, nós temos bom aqui. Todas as lava-louças do mercado são excelentes, embora a maioria seja fabricada na China e importada para cá, mas todas, sem exceção... Eu sou adepta, sim, né? Principalmente final de semana, que daí você não tem quem te ajude, não é? Exatamente. tudo na lava-louça, bota lá na pré-lavagem, junto quando tem uma quantidade razoável, você lava tudo uma vez. Exatamente. Só, é a coisa mais prática do mundo. E assim, o que as pessoas não consideram é a economia que a lava-louça gera. Só pensar, uma lava-louças gasta muita eletricidade, gasta muita água. Não gasta. É muito pelo contrário. É. Até essa semana eu tive um embate com uma vizinha minha, que ela me deu de dedo. O condomínio está gastando mais água por tua causa, porque você lava a louça na máquina. Muito pelo contrário. Ela solta o necessário e pronto. A parte que você está, a maioria das pessoas vai lavando e deixando água escorrendo. Também não tem aquele hábito. Lava uma louça, fecha. Abre. Não, fica a água escorrendo direto. E mesmo que seja uma dona de casa super econômica lavando louça, aquela que ensaboa toda a louça antes e depois vai abrir a torneira para enxaguar, mesmo assim é impossível lavar manualmente usando tão pouca água quanto uma lava-louças gasta. Eu digo, uma lava-louças lava a louça de 12 pessoas, considerando uma refeição completa, aquela que é servido uma sopa de entrada, em seguida o prato principal, a sobremesa, o cafezinho e tudo mais, porque são Sim. 12 pratos de sopa, Sim. 12 pratos Sim. rasos, 12 pratos de sobremesa, 12 pigs, 12 xícaras, 12 copos, enfim. A louça de... o serviço de 12 pessoas completo, mesmo, serviço completo para 12 pessoas. Uma lava-louças gasta de 6 a 8 litros d'água para lavar tudo isso. Isso é metade de um balde. Ninguém consegue lavar manualmente toda essa louça, que é uma montanha de Sim, louça com mesmo, certeza. Com tão pouca água. É verdade, é verdade. E o consumo de eletricidade também. O pessoal pensa, lava-louças é muito potente. Ah, mas eu vi na etiqueta dela que são 2.000 watts de potência. 2.000 watts porque ela tem a resistência que aquece a água. Inclusive, ela aquece a uma temperatura que as mãos não suportariam. Elas esterilizam a louça. Além de tudo, né? Além de tudo, ela esteriliza a louça. Aliás, esteriliza não, ela sanitiza. Porque o termo esterilização é verdade. É diferente. É, só verdade. Numa autoclave pode se esterilizar. Verdade. Ela sanitiza a louça, mata os quatro principais germes que causam doenças. E mesmo assim o consumo é baixo. Por quê? A resistência vai ficar ligada por pouquíssimo tempo para aquecer aquela água. E é pouquíssima água também para ser aquecida. É quase como usar uma chaleira elétrica, sabe? Ela vai ficar 5 minutos ligada à resistência e já desligou. O restante do ciclo é uma bomba d'água parecida com aquelas bombinhas usadas em aquário. Sim. Sabe que no aquário até não movimentam tanta água, é uma bombinha fraquinha. Só que numa lava-louças existe um sistema, todo um design, toda uma parafernália que faz uma bombinha simples daquela ter uma pressão altíssima. E essa pressão da água que lava a louça, gastando 20, 30 watts durante o restante do ciclo. Então ela começa gastando 2.000 watts nos primeiros minutinhos e depois cai para 20 watts. Sabe, então, todos esses mitos, que nem, tem que enxaguar a louça antes. Não precisa. Não precisa. É só raspar os pratos em cima da lixeira ou então no triturador de lixo. Que já tinha que fazer isso se fosse lavar manualmente. Exatamente. Né? E colocar na máquina. Não importa se ficar nojento, aquele ainda um pouco de resto de comida escorrendo e tal. Não tem problema. A máquina dá um jeito e limpa. Sim, com certeza. Aquela panela queimada tem que esfregar. Não precisa esfregar. Panela, deixa, queimou o fundo da panela, enche da água, deixa um pouquinho em cima da pia por alguns minutos para amolecer e depois joga na máquina. A máquina se vira sozinha, a louça sai limpa, lava a panela. É mito falar que máquina de lava-louças não sim. lava a panela, ela lava sim, lava qualquer coisa e até coisas inusitadas, como lustre, ferramentas de jardim, filtro de ar-condicionado, tudo isso pode ser lavado na lava-louça, porque elas têm programas especiais para lavar essas coisas diferentes, digamos assim, e depois ainda a própria lava-louça se lavar, para ficar pronta para voltar a lavar louça de novo. Tudo isso em nome da praticidade, né? Tudo isso em nome da praticidade. Thomas, e tudo isso também no seu blog. Exatamente, o Thomas Testando está voltando agora em janeiro com força total, equipe nova, temos profissionais, novidades. Aliás, excelentes. Quero agradecer a presença da nossa colega aqui, Patrícia Inovista, divisão de imprensa lá de Itaipu, que muito, vamos dizer assim, carinhosamente assessora na qualidade de amiga o Thomas, e já prometendo aí que o Thomas Testando para 2014 cheio de novidades. Exatamente, né, o Thomas Testando vai virar um portal cheio de novidades, dicas de culinária, os eletrodomésticos, é claro, sempre auxiliando os consumidores consumidores na escolha dos eletrodomésticos mais econômicos e mais úteis para cada caso específico. A consultoria personalizada vai continuar também, e só que vem muita coisa por aí, vem muita novidade que o pessoal vai descobrir quando o site entrar no ar. Vamos aguardar, então. A gente vai acompanhar o Thomas aqui de perto, como sempre. O Thomas aqui já está ficando aqui da casa, já aqui na CBN. Obrigada, Thomas, pela sua participação. Obrigada, Patrícia, por acompanhá-lo também. E aqui as nossas portas são sempre abertas. Obrigado. Que agradeço, então. Conversei, então, com o Thomas Ortega. O Thomas que é o blog lá, e logo é transformado em portal. O Thomas testando, logo mais também no cbnfoz.com.br. E essa entrevista disponível com todos os detalhes do que eu acompanhou por aqui.